pecados que se tornam areia, castelos de areia sempre caem. Se olha pra mim de cara feia, meu coração desaba num ai. Preciso me curtir bem mais, é pena que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. Poder da aguça atração, a solidão na pele arde. Espero que quando eu me ver, e acordar não seja tarde. Preciso me curtir bem mais, é pena que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver. O medo aguça a atração, a solidão na pele arde. Espere que quando eu me ver, e acordar. Tá faltando eu, Gustavo Lima e Jorge Mateus. Passou também Gabriel Gava, Gordinho Gostoso, e Henrique Iglesias e Luan Santana bailando. É música boa o tempo todo. É Central do Sertanejo na sua segunda-feira, mas não acabou não, tá só começando. Vou pro intervalo e volto trazendo muito mais pra você. Na volta tem Vitor e Léo, tem Cristiano Araújo, tem Henrique Juliano e muito mais. Não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida, essa rádio que é líder em audiência. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado, tá todo mundo no ritmo do Natal. Tá chegando, gente. 25 de dezembro tá chegando, é Natal, e o ano novo também tá batendo aí na porta, né? 2015, que ele venha com muita saúde, com muita paz, com muitas conquistas pra todos nós, tá certo? Vamos com Vitor e Léo, Noite Feliz. Noite feliz, noite feliz. Salva.

que saiu perdendo. O gelo que ela me deu, Léo Magalhães, aqui no Central do Sertanejo. Passou também Jorge Matheus, Calma, João Bosco e Vinícius, Indescritível, Henrique Juliano, Cristiano Araújo e Vitor e Léo no Clima do Natal, abrindo nosso segundo bloco com Noite Feliz. E pra fechar o nosso programa de hoje, né? É isso aí, o programa tá chegando ao final, não fica triste não, que amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você mais Central do Sertanejo. Pra fechar, tem a novinha do Luan Santana, Eu Não Merecia Isso. Feliz Natal, gente! Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo, até amanhã, terça-feira, com mais Central do Sertanejo. Você fez, destruiu os nossos planos. Em troca de uma noite num motel, esqueceu da nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você, não. Agora vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Não vai somir. Vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Um dia amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Central do Sertanejo.